que vocês abram a Escritura Sagrada no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9. Assim está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu da bondade para com ele por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, na filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão para que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um filho ou como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés, diz a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem nessa noite é a graça que procura o perdido. A graça que procura o perdido. Em um momento bem difícil da minha vida, com bastante turbulências, eu recebi um telefonema do reverendo Hernandes, que me convidava naquele dia e me desafiava a escrever um cada dia para o órgão de comunicação da IPB, a PECOM. E quando ele me telefonou e fez o convite, eu não tive dúvida que eu deveria escrever sobre a graça. Escrevi, então, cada dia, que ficou intitulado como a manifestação da graça de Deus. E parece-me que naqueles dias, Deus queria me ensinar algo sobre a graça, que ia além dos conceitos teológicos que eu já conhecia alguns, não todos, nem exaustivamente. Mas era uma forma em que meu coração estava sendo desafiado e também uma oportunidade para extrair das palavras de Deus um pouco daquilo que Deus estava me ensinando sobre a graça de Deus. E dentre alguns textos que eu pude ler e repartir com os irmãos, este é um dos textos que eu pude refletir, meditar e ser alimentado sobre a doutrina da graça de Deus. Não é incomum os cristãos olharem a doutrina da graça mais sob o prisma ou sob o olhar do Novo Testamento, o que é enriquecedor, porque no Novo Testamento nós vemos a encarnação da graça de Deus em Jesus Cristo. Mas isso não significa que a manifestação da graça de Deus não estivesse presente no Antigo Testamento. E dos muitos textos, das muitas experiências, das muitas narrativas em que nós podemos ver a graça de Deus e aprender sobre a graça de Deus, esta passagem é uma das mais fabulosas, a meu ver. E nesta noite eu lhe pergunto, você sabe o que é graça de Deus? Eu não estou perguntando se você sabe a definição sobre a graça de Deus. Eu estou querendo saber se a graça de Deus já foi experimentada por você. Se um dia a graça de Deus te alcançou onde você estava. Talvez escondido, talvez amedrontado, talvez sob os ombros, o fardo pesado da culpa, no momento crucial da sua existência, a graça veio e deixou de ser um conceito e trouxe refrigério para a sua alma. Esse texto fala que a graça de Deus está à procura de pessoas perdidas, de pessoas escondidas que vivem no anonimato, de pessoas amedrontadas, de pessoas que já não conseguem conceber e perceber a dignidade humana, que consegue se ver tal como um cachorro morto. Mas é essa mesma graça que é incondicional, é essa mesma graça que triunfa sobre a tragédia humana, é essa mesma graça que concede privilégios aos pecadores, que nós vemos nesse texto. Meus queridos irmãos, esse texto, a cuja centralidade da narrativa gira em torno do conceito bondade e da pessoa do rei, porque por mais de 6 vezes aparece a menção ao rei e ao rei Davi, nós vamos perceber que este homem, este rei, ele agora é um homem próspero, é um homem vitorioso, é um homem que saiu muitas vezes às batalhas e foi contemplado graciosamente pela bondade de Deus. E o que este homem, então, propõe e é diligente nesse determinado momento como agente messiânico, é bom que você entenda isso, ele é um agente messiânico, ele é aquele por meio de quem viria o descendente do trono eterno. Ele quer repartir com outros aquilo que ele tem recebido de Deus. Ele é aquele que, numa conversa com o neto, ele é um mordomo da graça de Deus. E aquilo que ele tem recebido abundantemente, de um modo pujante, ele agora, depois de muitos anos, talvez entre 15 a 20 anos, depois da morte de Saul e da morte do seu grande amigo Jonatas, pai de Mefibosete, ele faz uma pergunta magnífica, e aqui nós já vemos o delinear da graça de Deus. Quando ele, então, num determinado momento, dentro do seu conforto e dentro das suas riquezas, ele pergunta: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu da bondade para com ele, por amor de Jonatas? Existe alguém? A graça sai à procura, a graça sai fazendo pergunta: existe alguém que precise? Existe alguém para quem eu possa manifestar a bondade? E esse texto, meus irmãos, ele não pode ser dissociado do ofício real de Davi. Você deve se lembrar que o descendente de Davi, Jesus Cristo, que veio ao mundo na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus Cristo incorpora os três ofícios: o ofício de sacerdote, o ofício de profeta e o ofício de rei. Mas em alguns homens no Antigo Testamento nós vemos esses ofícios. Em Davi nós vemos dois: Davi é profeta e Davi é rei. O que ele está fazendo aqui, portanto, meus irmãos, nessa pergunta que ele fez, não é que Davi é um homem bonzinho, não. O que está acontecendo aqui tem a ver com o exercício do seu ofício real, da sua representação, daquilo que ele cumpre no plano da redenção enquanto agente messiânico, enquanto aquele que, de alguma forma, em alguma fração dentro da manifestação da graça, representa aquele que haveria de vir na plenitude dos tempos, Jesus Cristo. E é aqui, portanto, que este homem, então, quer oferecer não o que ele tem. Ele quer oferecer não o que é dele, mas o que ele está à procura de alguém para oferecer: aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus. Se você olhar para o versículo de número 3, essa expressão bondade aparece de novo. E agora Davi qualifica de quem é a bondade que ele está para oferecer. De quem é a bondade que ele tem para manifestar e conceder. Ele diz o seguinte: há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus. Não é a bondade de Davi. Não faz parte das suas virtudes, não faz parte dos seus méritos, o que ele se propõe e o que ele tem para oferecer e conceder graciosamente é bondade de Deus. É bondade de Deus. E aqui nós vamos ver nesse texto três características desta graça que procura o perdido. Três características. A primeira característica é que ela é incondicional. A segunda característica é que ela triunfa sobre a tragédia. E a terceira característica é que ela concede privilégios. Eu gostaria então que você olhasse para esse texto comigo, a partir do versículo de número 1, nessa primeira característica, até o versículo de número 5. A graça de Deus que procura o perdido é uma graça incondicional. Nós precisamos entender essa narrativa bíblica olhando para um episódio que aconteceu, que está registrado lá no capítulo 4 deste mesmo livro, no versículo 4. Eu chamo então a sua atenção para que você volte algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo 4, no versículo 4, para entendermos o que está acontecendo aqui e quão importante é o exercício do ofício real de Davi nesse momento específico da história de Israel. Está escrito no versículo 4: Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. E aí o texto vai contar o que aconteceu para esse menino ficar aleijado. Era da idade de 5 anos, o menino tinha 5 anos, quando de Jezireel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jônatas. E olha o que acontece, a tragédia. Então sua ama o tomou e fugiu, pegou o menino com 5 anos, às pressas, quando as notícias chegaram da morte de Saul, de Jônatas e de seus irmãos e do exército de Israel. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Ele era um menininho da idade de muitos dos nossos meninos, pelos quais Expedito acolheu aqui nessa noite para orar. Ele tinha 5 anos. E aquela ama, aquela cuidadora, conviveu e talvez ela viu aquele menino nascer, aquele menino dar os seus primeiros passinhos, engatear. balbuciar as primeiras palavras, e de repente chega na casa onde ela trabalha, olha, o seu patrão, o rei e o príncipe morreram. E dentro daquele contexto, o que paira na mente daquela mulher naquele momento tem a ver com o contexto histórico das coisas que aconteciam nos reinados, nas dinastias, em torno de Israel, no Oriente. A saber, quando alguém que governava morria, uma possível família que tinha possibilidade de ocupar o trono passava a fio da espada todos os possíveis descendentes que tinham a possibilidade de ocupar o trono. Então veja só, quando essa mulher escuta a notícia de que o rei morreu, de que o príncipe morreu, ela olha para aquele menino e, no afã de protegê-lo, de guardá-lo, de resguardá-lo da morte, ela, no desespero, abraça aquele menino e sai às pressas, de galope. E nessa correria, nessa pressa, o menino cai. E ao cair, o menino passa por uma tragédia e experimenta um dos maiores dramas. Ele que não sabia o medo que havia assaltado o coração de sua ama, agora enfrenta no seu próprio corpo a tragédia. Não tem médicos, não tem ninguém que possa corrigir os seus defeitos oriundos daquelas fraturas que ele sofreu na infância. E esse menino então fica com os pés retorcidos, com as pernas tortas, e ele passa a viver no anonimato, às escondidas, numa cidade chamada, num lugar chamado Lodebar. Lodebar. E mais tarde nós vamos olhar um pouquinho disso. E é nesse contexto, portanto, meus irmãos, que o rei está à procura de alguém para conceder a graça a um descendente de um dos homens mais impiedosos, que foi Saul. Saul foi inimigo declarado de Davi, ele perseguiu a Davi muitas vezes, só não o matou porque Deus resolveu guardá-lo e poupá-lo. É nessa descendência, portanto, e é a essa descendência, portanto, que agora, depois de muito tempo, por conta da aliança firmada entre Davi e Jônatas, quando ainda eram jovens, que Davi está fazendo a pergunta: existe alguém? Da casa de quem? Da casa de Saul, de alguém que me perseguiu, de alguém que esteve todo o tempo no meu encalço, para que eu possa usar de bondade para com ele, existe alguém? O que nós percebemos dentro desse contexto é que a graça procura pessoas que não merecem, pessoas que não têm virtudes nenhuma, pessoas que não têm mérito algum, pessoas que não fizeram nada para receber essa manifestação. Mas a graça de Deus é assim mesmo. Porque se ela nos fosse concedida com base naquilo que temos ou com base naquilo que fazemos, então ela deixaria de ser graça? Seria algo que é fruto da nossa própria conquista? Mas não é assim. É dentro desse contexto que este homem faz a pergunta: existe alguém? Resta alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus? A graça procura pessoas que estão escondidas, pessoas que estão amedrontadas, pessoas que fugiram e que passam a viver nas sombras, na escuridão, no anonimato. Este homem, que agora é um homem, não é mais um menino, talvez com 20 anos ou 25 anos, vive em Lodebar. Vive escondido, amedrontado. Nós vemos aí como que isso vai sendo demonstrado, como que isso vai se desenrolando e como que nós vamos como que percebendo a condição na qual ele se encontrava. Agora, a pergunta que nós temos aqui diante do medo da morte, da fuga, do esconderijo, essa situação de Mefibosete te faz lembrar algum personagem lá no início da história da humanidade? De alguém que, num determinado momento, que nos representava, também fugiu, também se escondeu, por perceber que uma tragédia tinha sido cometida? Alguém que, por conta do pavor, vai por uma rota de fuga? Isso te faz lembrar de alguém? Mas quem sabe não é necessário voltar lá atrás para pensar a história. Talvez você veio aqui nessa noite e talvez você vive às escondidas. Talvez você vive no anonimato. Talvez você vive nas sombras porque você tem medo de aparecer diante da luz. Não dessa luz, mas da luz da presença da face de Deus. E é tão importante e é tão bom escutar a voz da graça dizendo: existe alguém para que use eu de bondade? Quem sabe essa noite é um divisor de águas para você que veio. Quem sabe essa noite é um divisor de águas para você que até então, embora as pessoas não saibam, você tem vivido escondido. Você tem tomado a rota da fuga e essa noite é uma noite para comparecer, para receber bondade de Deus. A graça procura pessoas, irmãos, pessoas que são desprezadas. Vejam que, no versículo 3, Davi fala de novo: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele. Então Ziba que trabalhava para Saul, respondeu: ainda há um filho de Jônatas. E veja só, escute as palavras, note as palavras de Ziba: existe ainda um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. A fala de Ziba, ela tem como tom e como entonação mostrar o seguinte: existe alguém, mas ele não está à altura do rei. Existe alguém, mas na condição que ele se encontra e por causa do defeito que ele tem, não é legítimo que ele compareça diante do rei no palácio. Ele é aleijado. Mas não é qualquer aleijado, é aleijado de ambos os pés. Os defeitos são visíveis de longe. Se pode contemplar os defeitos na vida do descendente de Saul. A graça procura pessoas que os outros tratam com descaso, meus irmãos. Às vezes as pessoas olham com desprezo para os outros, e de repente é aquelas que são desprezadas, que a graça bota os olhos, que a graça chama, que a graça atrai, porque a graça não age de acordo com nenhum merecimento e nenhuma virtude. Ah, meus irmãos, a graça procura pessoas perdidas, a graça procura pessoas defeituosas, a graça procura pecadores, e a sua procura é uma procura incondicional. Em segundo lugar, nós vemos que essa graça, a sua segunda característica é que ela triunfa sobre a tragédia. Eu chamo a sua atenção para os versículos de número 3 até o versículo de número 8, e nós vamos destacar algumas coisas aqui, algumas verdades, nesse texto do capítulo 9, versículo 3 ao versículo 8. O que nós percebemos aqui nessa narrativa, meus irmãos, e tendo a compreensão do versículo de número 4 do capítulo 4, é a condição na qual se encontrava Mefibosete não poderia ser alterada pelas suas forças. Esse homem não tinha condição de alterar o seu próprio contexto, da forma como ele se encontrava. Este homem, a tragédia afetou não apenas o seu físico. A tragédia, ela não afeta não apenas os ossos, a pele, não apenas os músculos. A tragédia não deixa cicatrizes apenas no corpo. A tragédia que nos acontece de diversas maneiras, elas deixam cicatrizes na alma. Elas deixam as pessoas atrofiadas na sua existência. Elas podem fazer com que as pessoas percam a real percepção da dignidade do valor humano. E o que nós vemos aqui é que essa graça vem para triunfar sobre o descaso do outro, sobre o desprezo do outro, sobre o modo como o outro olha para o outro. Ziba olha para este jovem, este homem que já é pai, e Ziba não vê nenhuma condição, nenhuma situação que pudesse conferir a bondade do rei a ele. Mas o rei não dá atenção para a palavra de Ziba. O rei não entra numa discussão com Ziba para destacar ou estabelecer algum princípio meritório. O rei pergunta, onde está ele? Eu não quero saber se ele é aleijado. Eu quero saber se existe alguém que precisa de bondade. Eu quero saber de alguém que tem carência da graça. Se existe alguém que tem carência da graça, eu quero conceder graça a ele. E eu quero saber onde está. E é nesse contexto, portanto, dessa graça que triunfa sobre a nossa miséria, sobre a nossa desgraça, porque nós vemos, portanto, que este homem vive num lugar chamado Lodebar. E o que, que significa Lodebar? Lodebar significa um lugar árido, um lugar sem vida, um lugar sem esperança. É ali que, depois de 5 anos de idade, este homem cresce. Este homem chega naquilo que nós chamamos na adolescência. Este homem alcança a juventude, mas ele não pode se livrar dessa tragédia do lugar, de um lugar deserto, de um lugar sem vida, de um lugar que não tem flores, de um lugar que não tem plantações. E parece-me que o lugar é um reflexo da sua própria alma, doente, enferma. Ele vive em Lodebar. Seu nome, Mefibosete, significa vergonha destruidora. Ele tem vergonha de si mesmo. Ele tem vergonha de olhar para os seus pés. Ele não consegue contemplar as suas pernas, porque ele vê a sua feiura. Ele vê os seus defeitos. Toda vez que alguém chamava ele Mefibosete, ele lembrava de que o seu nome significa ou significava vergonha destruidora. Talvez há coisas na sua vida que são vergonhosas. Talvez a condição na qual você vive tenha sido a condição existencialmente de um deserto, de um tempo sem vida, de um tempo que o brilho dos olhos já se foi embora há muito tempo, e há muito tempo você não tem motivo para cantar, há muito tempo você não tem motivos mais para celebrar, porque você vive numa espécie de Lodebar. Mas este homem, ele tem ainda a sua crise da sua condição física, ele é aleijado, ele é paralítico, aquilo acompanha, aquilo faz parte da sua caminhada. Se ele vira para a direita, lá está o seu defeito. Se ele vira para a esquerda, lá também está. Se ele vai adiante, arrastando, se locomovendo, lá está os seus defeitos. É um verdugo, é um tormento para a sua alma. E tem um mosquitozinho me zoando aqui, que eu acho que é do diabo ele. Desde cedo. Mas ele não vai tirar o nosso foco da mensagem do Evangelho, não. Nem que eu tenha que matá-lo aqui. Meus irmãos, a graça de Deus, ela triunfa sobre os nossos próprios traumas. Este homem, ele tem o seu trauma existencial. O versículo 4 e o versículo 5 dá conta disso, por conta deste contexto no qual ele se encontra. O versículo de número 6 e número 7 vai revelar ainda o seu trauma emocional. Diz aí o texto, versículos 6 e 7. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, a filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas. Cerca de aproximadamente quantos anos, irmãos, ele está vivendo em Lodebar escondido? De 15 a 20 anos. Qual é o maior medo dele? Ser descoberto por quem? Pelo rei. Ele fugiu, quando fugiu, carregado pela sua ama, o medo era de que ele fosse morto. E agora quem descobre aonde ele está? O rei. Mas o rei que manda trazê-lo, o rei que manda buscá-lo, não manda para sentenciá-lo, manda para curar sua alma, para afugentar aquilo que dorme com ele toda noite. Medo. O medo que o havia paralisado. O medo que, além dos seus defeitos nas pernas e nos pés, também havia atrofiado a sua alma. Porque o medo faz isso. Rouba o nosso vigor. Retira a nossa esperança. Mas agora ele escuta a voz do rei no exercício real. Não temas, porque usarei da bondade para contigo. Não é espada, não, Mefibosete. Não é castigo, não, Mefibosete. Não é morte, não. Não é disciplina, não. É graça, é cura, é acolhida que você vai ter. Ô, meu irmão, minha irmã, quando a voz da graça ecoa em nossos ouvidos, não é para nos disciplinar, é para nos restaurar. Não é para fazer que fiquemos prostrados e curvados, não é para curar as feridas da nossa alma. É para substituir o medo pela segurança. É para trazer a nossa paz, alegria, que outrora perdida. Ah, então lhe disse Davi, não temas, não temas, porque usarei de bondade para contigo. Meus amados irmãos, o descendente de Davi, Jesus Cristo, inúmeras vezes, está registrado no Evangelho, inúmeras vezes ele se dirigiu aos seus discípulos, ele se dirigiu às pessoas amedrontadas com esta mesma palavra, não temas, não temas. A Jairo, que recebeu a notícia de que a filha tinha morrido, ele disse, não tema, Jairo, crê somente. Amém. Aos discípulos que estão sob o pavor das ondas, ele disse, não temas, sou eu. O eco da voz de Davi é o eco da voz de Jesus Cristo. É o eco da voz do nosso Salvador, que vem para nos curar dos nossos traumas emocionais e existenciais. Não tem por que mais ficar escondido. Não tem por que mais ficar no anonimato. Não tem por que mais ficar na sombra, na escuridão. É hora de ouvir a graça dizendo, não tenha medo. Vou te dar bondade, o que você mais precisa. Mas essa graça também, que triunfa sobre a tragédia, também elimina o trauma preconceitual, às vezes gerado por nós mesmos. Versículo de número 8, está escrito, então se inclinou, mesmo ouvindo essa voz da graça, acalentadora, então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Essa é uma expressão para demonstrar a ideia de indignidade, de depreciação. Sabe por quê, irmãos? Gente foi criado para viver com gente, para se relacionar com gente. Gente que passa a viver sozinho no mato, no apartamento com as portas fechadas, perde a percepção, a maior percepção daquilo que nós temos, que destaca a nossa dignidade, a percepção da nossa humanidade, que reflete a imagem e semelhança de Deus. Gente que passa a viver sozinha, com medo, com traumas, começa a se perceber e achar que é cão, que é cachorro, que é animal. Porque não tem mais a possibilidade do convívio, não tem mais a possibilidade do aperto de mão, não tem mais a possibilidade do abraço, do sorriso, do poder olhar nos olhos. E a pessoa então começa a se depreciar e pensar que não há valor nenhum nela. E ela vai se sentindo achatada, pequena. Porque não vê e não consegue perceber mais o seu real valor. E daí, quando a graça chama, quem é este cão morto? Porque um cão vivo ainda é alguma coisa, mas um cão morto para nada serve. Sabe, meus irmãos, onde e em quem nós descobrimos o nosso real valor e a nossa dignidade? não é nas mudanças que ocorrem na sociedade, não é nos movimentos que existem tentando fazer as conquistas, muito embora há legitimidade nisso. É quando há descoberta da nossa origem, de quem nós somos, de onde nós procedemos. Certa feita, diz a Bíblia no Salmo de número 8, que o salmista estava contemplando aquele homem num estágio de contemplação. Isso dá uma saudade lá da roça, né? E ele então, naquele estágio de contemplação, ele olha para os céus e ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que criaste. E ele então faz duas perguntas: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Aquele homem, quando olha para a grandeza daquilo que Deus criou, para a lua, você já olhou para a lua? Lua cheia? Como que ela aparece? Com a sua força, com a sua grandeza, o céu estrelado. Aquele homem, naquele momento de contemplação, ele se sente achatado, pequeno, diante da grandeza celeste. Onde existe dignidade, então? Por que que Deus tem que se lembrar do homem? Claro que aquele salmo, ele é um salmo que tem uma dobradiça, que olha para trás, para a criação, e olha para diante, apontando para o filho do homem que haveria de vir. Mas, de repente, aquele homem, então, que está se sentindo pequeno diante do fulgor da lua, do brilho das estrelas e dos céus estrelado, ele diz assim: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de honra e glória o coroaste, deste-lhe domínio, puseste sob o seu domínio bois, ovelhas, gados, as aves dos céus, tudo, fazendo como que alusão à criação, à nossa origem. Nossa dignidade está no fato de que nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. Mas a tragédia pode fazer com que a pessoa não se veja mais assim. Porque a entrada do pecado no mundo danificou essa imagem. Então, quando nós sofremos os impactos das desgraças da vida, das fraturas que acontecem, dos pés que ficam tortos, nós começamos a pensar: eu sou um cão, mas um cão morto. Por que que Deus precisa se lembrar de mim, já que eu não presto para mais nada? Não é assim que você tem que ver. Não é desta forma que você tem que olhar. É assim que a graça de Deus vem para conquistar e mostrar a vitória e mostrar o triunfo onde existe a tragédia. Quer ver um outro exemplo? O filho pródigo toma a decisão, fala: meu pai, me dá a parte que me cabe, e a parte da minha herança. O pai, então, dá para o filho. Ele tem liberdade de fazer as suas escolhas, ele é um ser moral. Ele pega a sua parte e vai para o mundo. Dissipa todos os recursos que o pai lhe deu. Depois de um tempo na sarjeta, sem amigos, sem ninguém, desejando comer comida de porcos, ele para. É aquele momento que nós usamos no nosso linguajar, a ficha caiu, e ele fala assim: quantos trabalhadores de meu pai estão lá? E a ideia é: comendo muito melhor, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar. E vou dizer: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. Mas para o espanto do filho pródigo, quando ele está regressando, quando ele está voltando, a ideia da parábola é como se o pai estivesse nas pontas dos pés todos os dias, na expectativa do retorno do filho. E aquele que já não esperava ser recebido como filho, e já se dava por satisfeito por ser recebido como empregado, o pai diz: não dá nem tempo para ele argumentar. Traga as vestes novas, sandálias, coloque um anel no dedo, vamos festejar, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Talvez você veio aqui nessa noite, talvez as tragédias da sua vida, talvez os pecados que apanharam você, fez com que você andasse longe de Deus, Nessa noite é a noite que a graça te contempla e fala: não tenha medo, não. O que você está para receber é bondade. O que você está para receber é acolhimento, é o abraço, é o aconchego da graça de Deus que vem para aquietar o coração amedrontado. Não tenha medo. Não tenha medo. Doravante, a história será diferente. Em terceiro lugar, a terceira característica dessa graça é que ela concede privilégios. Ela concede privilégios. Versículo de número 1, nós já vimos aí a manifestação da bondade. Versículo número 3, Davi diz que ele vai manifestar a bondade de Deus. E a partir do versículo de número 5, meus irmãos, nós vamos ver aqui, nesse contexto, que mais uma vez, dentro da dinâmica do exercício do ofício real de Davi, ele toma uma decisão, e isso tem a ver com privilégios. Eu chamo a sua atenção para o verbo que foi empregado aqui, diz assim, ó: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, do filho de Amiel. Meus irmãos, um dos privilégios da graça é que ela vai lá onde nós nos encontramos. É lá onde nós estamos perdidos. É lá onde nós estamos sem vigor. É lá onde nós estamos sem condição e com coração encharcado de medo de comparecer diante daquele que pode nos conceder graça. É lá no lugar onde nós não podemos nos locomover, porque estamos sem vigor físico para sair de onde estamos. Mas aqui nós vemos como que no exercício da graça de Deus, que vai lá, que alcança, e visto que nós não podemos caminhar com as nossas próprias pernas, ela nos traz e nos coloca onde nós precisamos estar e diante de quem nós precisamos comparecer para sermos contemplados com a graça. É o poder de Deus agindo no coração e trazendo aqueles que Deus escolheu para receber a graça. Ele é aleijado de ambos os pés. Ele não tem como sair de Lodebar sozinho. Ele não tem como caminhar até o palácio. Até porque ele tem medo de ir. Portanto, é necessário que a força da graça, que a ordem do rei, faça com que ele seja apanhado onde ele está e seja carregado. Ele foi carregado, irmãos. Ele foi carregado, ele não foi arrastado pelo chão. Alguém foi lá e pegou aquele aleijado e o levou. Alguém teve que ter coragem de pegar aquele homem. Pessoas que se arrastam são pessoas que ficam sujas de poeira. É o rei descobrindo, apanhando e trazendo o aleijado para receber a sua graça. Mas nós vimos também no versículo de número 7, e no versículo de número 1, que esta graça que Davi oferece, que não é dele, que é de Deus, tem a ver também com outra pessoa. E aqui nós podemos extrair uma lição por meio de uma analogia. Davi está dizendo que quer conceder essa graça de Deus por amor a Jônatas. Claro que numa esfera muito inferior. Mas a graça de Deus que veio para nos alcançar, que nos confere privilégios, nos é concedido no descendente de Davi. A bondade de Deus para conosco, o perdão de Deus para conosco, se dá em Cristo Jesus. É de Deus e se manifesta por meio do Filho de Deus. Mas o privilégio que nós vemos ainda nesse texto, que aparece por 4 vezes... é o privilégio da comunhão, é o privilégio de poder se assentar à mesa do rei, e de comer com o rei, e com os príncipes do rei, com as princesas do rei. Porque diz o texto, no versículo 7 diz assim, dentro daquele contexto em que Davi diz, não temas, e o final do versículo 7 diz assim, tu comerás pão sempre à minha mesa. Veja de onde ele está vindo, irmãos. E veja o privilégio que lhe é concedido a partir de então. Veja o versículo ainda de número 10. Versículo de número 10, no finalzinho também. Comerás pão sempre à minha mesa. Sempre à minha mesa. Versículo de número 11. Diz aí o texto. Diz Ziba ao rei, segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E o versículo de número 13 diz assim, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Quem vivia num lugar onde não tinha vida nem esperança, onde havia escassez de comida, agora vai usufruir de banquete, vai beber a melhor bebida, vai comer a melhor comida, não será desprezado, será tratado como um dos príncipes do rei. E é interessante o texto, porque o fato dos privilégios serem concedidos a ele, a situação física não foi alterada, ele continua sendo defeituoso. Ele continua sendo aquilo que o texto diz, ele era coxo de ambos os pés. Nenhuma cirurgia plástica foi feita, mas os privilégios não foram sonegados. Quando a graça nos alcança, você não se torna uma pessoa perfeita, não, você continua sendo pecador, miserável pecador. Você é aquele que às vezes geme como Paulo, e eu também. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Mas isso não retira de nós os privilégios que nos foram concedidos em Jesus Cristo. Os pés continuam tortos, as pernas tortas. Mas a graça nos foi dada de uma vez por todas. De uma vez por todas. O privilégio de filiação, porque a partir de então este homem é tratado como um dos filhos do rei. E eu gostaria de ler com vocês aqui uma percepção magnífica de um escritor americano, Charles Swindoll, de um livro chamado Despertar da Graça, que vale muito a pena ler, talvez um dos melhores sobre esse tema. Charles Swindoll diz, abre aspas, imagine uma cena típica vários anos mais tarde. A sineta do jantar soa pelo Palácio Real. Davi chega e se assenta à cabeceira da mesa. Então aparece Aminon, o esperto Aminon, astucioso Aminon. Logo a seguir, a linda princesa Tamar adentra ao palácio e se achega também à mesa. Logo a seguir chega Salomão, sai da sua biblioteca, homem estudioso, inteligente, e aproxima-se também da mesa real. Depois vem Absalão com seus cabelos lindos, compridos, de pórtico, alto como aqueles meninos sarados de academia, e se aproxima da mesa real. Naquele dia também o rei Davi convidou o seu comandante Joabe, com a sua pele bronzeada, forte, musculoso, e ele também se assenta à mesa. E então, em seguida, eles esperam. E ouve então as batidas surdas das muletas. Toque, toque, toque. Enquanto Mefibosete, desajeitadamente, procura seu lugar à mesa e se escorrega no assento. A toalha cobre os seus pés defeituosos. E então Charles Swindoll pergunta, Mefibosete compreendia a graça? Aquele que por muitos anos viveu longe, com medo, será que agora ele compreende a graça? E a pergunta é, você compreende a graça? Você sabe o que é graça? Você já experimentou a graça de Deus que nos alcança onde estamos, do jeito que estamos, com os defeitos que temos, e nos contempla com essa bondade extraordinária? Talvez você veio aqui nessa noite E talvez você não ousa usar a mesma expressão de Mefibosete, de um cachorro morto, mas talvez você percebe sobre os seus ombros a sua indignidade por conta dos seus pecados. E isto faz pensar que você não pode receber a graça. Não importa o que você era, o que você fez, o que importa é o que será de agora em diante. O que importa é a partir do encontro que se tem com o Rei que manifesta a bondade. Porque todas as vezes, meus irmãos, que nós comparecemos e aqueles que já experimentaram, e você a partir de hoje também pode experimentar, que nós nos achegamos ao primeiro domingo e nós temos aqui o pão e o cálice que simboliza o corpo de Cristo e o sangue da nova aliança, o descendente de Davi nos chama para a toalha da mesa cobrir a nossa feiura, os nossos defeitos, que não são poucos. A toalha da graça vem para cobrir aquilo que nos envergonha, para mostrar que a graça, uma vez concedida, jamais será retirada de nós. Este é um banquete em que nós, como que numa espécie de ensaio, mas haverá um banquete ainda escatológico, em que o descendente de Davi tem preparado para todos aqueles que são contemplados com a bondade. Um dia em que, na linguagem de Mateus, do capítulo 8, do centurião que, por meio da fé, se achegou a Jesus e reconheceu a autoridade de Jesus. E então Jesus diz: olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. De uma vez por todas. Aquele mesmo rei que naquele dia fez uma pergunta: existe alguém? Resta alguém? Há mais de 2000 anos o seu descendente veio, e o seu descendente, que é rei, não é rei territorial, ele é rei de toda a terra, é rei de todo o cosmo, é rei dos céus e rei também da terra. E há mais de 2000 anos a voz dele continua ecoando: existe alguém? E desde então, ele tem acolhido patifes, prostitutas, ladrões, mentirosos, filhos desobedientes, adolescentes rebeldes. Ele continua falando: existe algum adolescente para eu manifestar bondade? Existe algum moço para eu manifestar bondade? Existe alguma mulher? Existe algum homem? Existe alguém que precise da bondade? E desde então, ele tem acolhido multidões. Talvez essa seja a noite do acolhimento a você. Talvez seja esse o seu dia de encontrar com o Rei. Eu convido você a se colocar de pé para cantarmos o hino.